Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegra essa luz. Olha a cruz! Pobre pecador. Olha a cruz! Essa luz.